comandador, muito boa noite. Tá 3152, autorização Maceió, sente da Charlie, posição 06. Boa noite, parabéns pelo seu controlador. Muito grato, comandante. Webjet 5899-2000 pés, 1015, livre LF X-Ray. 2015, livre, posta estabilidade 8. Na sua escuta. 1000 pés, 1015. 1015, 3000 pés. 3400. Bom dia, o TAN 3291, as duas milhas para esse abate da Salvador. Bom dia, 3891, pouso autorizado por T10, 110 graus, 08 nós. Livre pouso, Tito na 0, TAN 3291. TAN 3891, Zulu 2, direita Alfa Juliette, portão 8. Direita Alfa Juliette, portão 8, TAN 3891. TAN 3152, cópia. TAN, tu escuta. Autorizado 330 Maceió, decolagem da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Zumbi, 120 decimal 8, 5412. 5899, complete o LS, chame Tojo no 895. 2899, Trip 5344, desça 2000 pés, livre LS X-Ray, reduz para 1709. 1952. Confirme apenas o nível. 330. Tá corretinho, pronto. Chamarata 3152. Salvador Boa, Webjet 5899, fui ele. Bom dia, 5899, 110 graus, 109, reporte baixar travado. Trip 5344, reduz para 179. Tá reduzindo. Hoje só confirmando a posição do 3891, é posição 8. Então 3891 no afirmativo, posição 8. Externo bastante checado 5899. Pouso autorizado, 110 graus, 109, web 5899. Livre para 5899. Trip 5344, chame 12-1895. 2-1895, boa noite. Da Gol, muito boa noite. Identifique, chega da Mari, desce ao nível 050 pro Editap. Astro passando externo da 10, baixo travado. Afirmativo, aguardando pista livre, trip 5344. 4. No solo aos 1-8, prossegue Alfa Juliette, porta 1-0. Alfa Juliette, portão 1-0, é bem 5-8 na base. 3-4-4, pouso autorizado, 110 graus, 1-0 máximo. Livre pouso na 10. 7 no 4. O 7 no 4, prossiga. Autorização, Araçá. Só o 7 no 4. 5344 da Trip aos 20. Posição 2 no pátio 3, Alfa Kilo tá livre. Alfa Kilo tá livre, atirando sua escuta? Afirmativo. No 4, Topper. Prossiga. Autorizado Aracaju, 230, decolada 10, curva esquerda, Puca Aracaju, 1208, 5415. Autorizado, decolada 190, curva esquerda, Puca Aracaju, 5415, transforma 1208.2, vou no 7 no caso. Chama para a posição. Poderia confirmar só a posição de parada do 5344? 5344, posição 2, no pátio 3. Ok, posição 2. Muito Salvador, com 896. Depois de 96, fecha o modo controle? Ah, não, negativo. Tá modulando 1208. Ok. Oito nove meia, desça 2.000 pés, 1015, livre LS X-Ray. 2.000, 1015, livre X-Ray, gol 8 nove meia. E Salvador, gol 1994, centro da Charlie, autorização Marcial. 1994, Maceió autorizado, 350, decolada 10, esquerda, Puca Zumbi, 1208, 5423. 350. Autorizando 350 para Maceió, decolando 1-0, saída Puca Zumbi, transponder 5423 e controle 208, gol 1994. Chama pronto, puxa o sinal. Chamará 1994. Confirmando a saída, é Puca Pá. Puca Zumbi. Puca Zumbi. Estou dando 3412 na posição 06. Autorizado no portão 62, chame táxi. Táxi. Chama para o outro táxi, o TAN 3162. 13152. Ligou 1896 na proa 60, 2 milhas de duna, na posição 11 horas, um raio laser. Ok, grato, será relatado 1896. capital localizador, voo 896. 896, chame torre, 1-1-895, tenha uma boa noite. 895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, voo 896. 896, continue a aproximação, reporte baixado travado. Baixado travado. Travado, pouso autorizado, 110089. Livre pouso, pistano 0, voo 896. Com contato, Santa 3152, com 176, bordo 2010, até no Natal. Com 176, 2 horas Natal? 2010, Natal, isso mesmo. 2010, livre até através do 5, observa o gol, vai segui-lo. O ajuste é 1015 e no ponto de espera vai chamar a prova. Dois ataques até através do 05. Após seguir o aeronave da Gol, no ponto de espera, suporta pronta 3, ponto 52. Para o táxi Gol 1714, tem 147 a bordo, 2 horas, alterna Salvador. 714, 1015, chama no ponto de espera, pronto. Vai chamar no ponto de espera, Gol 1714. Espera pronto, Gol 1714. Ali mantém após o tráfego na conta. Ali mantém, pistão 0, Gol 1714. No 896 aos 36, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para 04, no 896. Muro 714, em decolagem, 110 graus, 089. Livre possíveis decolagens, sistema 0017 ano 4. Posiciona da 10, pronto, 3153. 3153, ali mantém após o gol correndo. Após a corrida do gol, a linha mantém o 3152. Sete no quatro, aos 37, 1208. 208, óbvio.